Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Quem manda é o Biruta e eu vou mostrar pra você. Bota o bumbum, bota o bumbum, vai be, vai, vai, bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum. Redondo. Vai ter. Bota o bumbum pra tremer. Entendeu, não fui? Bota o bumbum pra tremer. Treme. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Meu pé na fogo. Meu banquinho. A cabeça. Quem manda é o Biruta e eu vou bater. Galera de Jauá, Mutirão, Areias, Simões Filho. Bota o bumbum, bota o bumbum, vai bem, vai, vai. Bota o bumbum, vai, vai, vai, vai. Meu segredo neve, meu arenoso, meu gumadê. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum. Lauro de Freitas. Bota o bumbum pra tremer. Bota o bumbum, vai, vai, vai. Thank you.